Um homem com 83 anos de idade, que consegue escrever até 4 livros por semana. As obras desse homem já foram lidas por 80 milhões de pessoas em todo o mundo, tendo sido traduzidas em 14 idiomas. Consta que no dia em que ele nasceu, uma estrela caiu do céu. E para seus seguidores, aquela estrela significou o início de uma nova era. Esse ano, esse homem que aqui está no palco, foi agraciado com a medalha da Inconfidência Mineira, que é a maior condecoração dada pelo governo de Minas Gerais. Possui títulos de Comendador da República, dada pela Ordem Internacional dos Jornalistas. Ainda comenda Hipólito da Costa, da Associação Interamericana de Imprensa. No Brasil, ele é seguido por mais de 10 milhões de brasileiros, os quais se empenham em divulgar constantemente e espontaneamente os serviços. Na República Dominicana, seus seguidores distribuem nas ruas as suas obras, como já acontece no Brasil. A profunda corrente do pensamento filosófico, cosmológico, que vem dos racionalistas gregos, Tales e Anaximandro, este o maior pensador do seu tempo, 611 a 545 a.C., passando por Platão e terminando na cosmogonia intuicionista de Bergson, encontra-se nos seus elementos substanciais representadas nesse livro singular. Isso, aliado ao fato de que o livro nasceu no Rio de Janeiro, da pena de um homem de cultura cósmica, que está redigido em linguagem modesta, sem pretensões científicas, leva-nos à convicção de que esse homem é um iluminado e esse livro, Fonte da Verdade, é de origem superior. Quem escreveu isso? Quem escreveu essas palavras? Foi o professor Gaspar Rodrigues Pereira, professor de Mecânica Celeste da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. Cumprimento nesse instante, mestre Manuel Jacinto.